que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até as 4 da tarde, mais um sabadão de rock and roll pra gente curtir tudo que a gente tem direito. Ou seja, curtir muito rock and roll, porque é muito bom, tá ok? E hoje o programa tá muito bom, cara, tá? Deixando a modéstia de lado, né? Tá muito bom mesmo, cara. Olha só, você vai ouvir os novos álbuns do Chicken Foot, inteiro não, né? São 7 músicas do Chicken Foot e do White Snake de David Coverdale, ó, cara. É, eu tô prometendo esse novo álbum do White Snake, já tem um tempão, tá? Mas consegui, tá aqui. E depois você vai curtir também, olha só. Depois a gente vai pro rock dos anos 70. Pois anos 70 mesmo que eu fiz aqui, deixa eu ver aqui, né, Marquinhos? Senão de repente eu vou viajar na maionese aqui. É, rock dos anos 70, tá bom? É, isso mesmo. A gente... Não, o Chicken Foot é a banda agora atual, tá no segundo álbum. Que, aliás, o segundo álbum chama-se 3. Não me pergunta por quê. Eu já tinha falado isso aqui no programa. O White Snake, sim, também é dos anos 70, tá? Mas não tem nada a ver. São álbuns novos que você vai curtir. Como eu sempre digo aqui, é o Classic Rock, são os clássicos do rock. E também a gente toca pra você, mostra pra você as novidades, os lançamentos. E você já reparou que quase todas as bandas dos anos 70, dos anos 80, continuam gravando e fazendo sucessos. Sucesso, aliás, até hoje. O Chicken Foot é um deles. O vocalista tem 62 anos, tá? White Snake, David Coverdale, tá 60 e alguma coisa. É, eu tava falando com o Marquinhos aqui que eu me espantei essa semana que eu fui ver que o Charlie Watts, baterista do Rolling Stones, está com 71 anos, cara. Não é brincadeira, não. Baterista, tá? Ouça bem, baterista, tá? Eu me lembro de uma história dele também com o Mick Jagger, que ele deu uma porrada no Mick Jagger, porque o Mick Jagger falou, esse aqui é o meu baterista. Ele falou que não era o baterista dele, ele era o baterista do Rolling Stones. Aí deu uma, nossa, foi uma bendada mesmo, né? Porque o Mick Jagger não é o dono da banda. Eu já expliquei aqui no especial do Rolling Stones que quem criou, quem montou tudo, idealizou, juntou a galera toda, foi o Brian Jones que morreu. Bom, não tem nada a ver o Rolling Stones com o que a gente tá falando, não é mesmo? Vamos começar mais um aqui, ó. Olha, o Chicken Foot é uma turma fera que se juntou. Olha, o vocalista é o Sammy Hagar. Ele tinha carreira solo, depois foi vocalista do Van Halen. Tá? De vez em quando confunde tudo aqui. Vocalista do Van Halen. E tem o Michael Anthony, que também foi baixista do Van Halen. Tem o Joey Satriani, que tocou com trocentas pessoas. O cara, um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Ele com o Steve Vai, o Wing Malsin, pra mim são os três melhores. E na bateria eu consegui lembrar o nome do cara, gente. Eu consegui. É o baterista do Red Hot Chili Peppers, que é o Chad Smith. Tá ok? O cara é muito bom na bateria. Legal? É o Chicken Foot, segundo álbum do Chicken Foot. Ontem eu assisti o Death Metal Show, que passa na VH1, tá? VH1 Classics, também estão copiando a gente, tá? É, VH1 Classics. E essa banda, eles fizeram lá, eles fazem sempre o Top 5, né? O Top 5 de ontem foi bandas novas. E o Chicken Foot ficou em segundo lugar, cara. E você vai poder conferir hoje com a gente. Legal? É o segundo álbum do Chicken Foot, titulado 3, ou 3, se você preferir. A gente vai começar com Last Temptation. Vamos lá. Classic Rocks. Certified hellhound. I'll change. to my childhood sweetheart. Two beautiful girls, 2.5 and 4. Worked 9 years to plant my father worked and his father before him. I have a BA, but laid off 7 months ago. It's been tough like so many others, but I still believe. Can you help me, brother? Can you help? I need a job! I need a job! Afghanistan, spent 4 years in the military service. I'm 24, strong, and I can't find work in my hometown. Married with one beautiful son, 7 months old today. Never had a chance to buy a home. Can't afford the apartment we've been living in. Moving in with Debbie's parents, whose home is now in foreclosure. Can you help? I need a job! I need a job! I'm willing to work! With a sign in my head, I'm willing to work, but I need a job. Handwritten, but I don't have a computer. I don't have access to one. I'm 51 years old. I lost my wife to breast cancer 3 years ago. Lost my job of 26 years 1 year later. I'm homeless with no one to turn to. I've been through a lot, brother. I heard you like to help people. Well, I need help. Yeah, I need a job. I need a job. We'll be right back. Isso aí, Caju by Blues. Cara, Chicken Foot, eu virei fã dessa banda quando vi o primeiro álbum deles. No segundo, agora, eu virei mais fã ainda. Que tá muito ótimo, como eu digo aqui, cara. Olha, Dubai Blues, teve também Bigfoot, olha só, Three and a Half Letters, teve também assim, ó, Lighting Up, Up Next, Alright, Alright e Last Temptation, tá? Chicken Foot. A gente tava falando aqui que semana passada a Telemar aprontou, né, cara? Essa semana também, a Telemar aprontou. A gente tava tocando aí o especial do Led Zeppelin semana passada lá e... Foi Led Zeppelin não, né? Não, o programa não chegou nem acho que a tocar direito, se eu não me engano. No último set caiu. Esse programa de internet é um caso sério, cara. É, ficou a semana toda complicado. Só, o programa só voltou a internet, só voltou no domingo. Quando acontece isso, a gente fica perdido, meu amigo. Não tem jeito. Aí quem sai perdendo... É... Como é que é? Invenção do primeiro mundo e serviço de quinta. As tarifas são do primeiro mundo, agora o serviço é de quinta categoria. Né? Pra você ver. Por isso, não, e quem sai perdendo são vocês, que são os ouvintes da rádio. Brincadeira, né? Mas tá aí explicado, é só pra dar uma satisfação, pra não acharem que a gente tá fazendo pouco caso dos ouvintes da RioSulRádio.com. Legal, gente, a gente vai pro break na sequência, último álbum do Whitesnake, cara. Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Rocks. É isso aí, cara. RioSulRádio.com, Classic Rocks, os clássicos do rock. Tá sempre rolando pra você aqui. É, o que tem de melhor, cara. Tem tanta coisa que é difícil. Vocês não imaginam a dificuldade de montar um programa, cara. Quando você não tem opções, sai rapidinho. Agora que você tem muitas opções, ah, malandro. Eu monto uns três até achar qual que eu achei melhor. Mas no final da conta, quem tem que dizer que foi bom ou que não foi, é quem tá ouvindo, né, cara? Por isso a gente tem aqui o Facebook, né? Facebook da rádio, você pode dar. O baiano, qual é o nome dele mesmo? Luiz Hanna. Ah, Luiz Gunner. É isso mesmo. De Salvador, alô, Bahia. Ô, maravilha. É, amor, maravilha. Verão o ano inteiro, verão, rock and roll, tem tudo a ver, cara. Meu Deus. Bom, e pra toda a galera aqui que tá ligada aqui no Classic Rocks, depois a gente vai ver mais ou menos pra mandar um alô, porque tem muita gente, cara, desse Brasilzão afora e fora também do Brasil, cara. Você que tá aí fora do Brasil, tá ouvindo o Classic Rocks, tudo de bom pra você. Continue ouvindo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Português, já tem um português que ouve a rádio aí também, a RioSulRádio.com, toda madrugada. Não sei se ele ouve rock também, ele ouve rock, não? É. Tá direto, até de madrugada, tá certo, cara. É isso aí, cara. Bom, olha agora como eu prometi pra vocês, o último álbum do Whitesnake é o Forever... Como é que é mesmo, cara? Forevermore. É isso mesmo, cara? Caramba, minha letra é o bicho, cara. É, Forevermore. Não, não, é Forevermore. Acho que é Forevermore mesmo, é Emily, ó. Que é isso? Eu tô apostando, eu e o Faustão, nós vamos bater de frente qualquer dia desse. É o último álbum do Whitesnake e David Coverdale. É mais um band leader que eu sempre digo que sabe formar uma banda, cara. Ele e Ozzy Osbourne, não tem nenhuma formação que eles já fizeram que seja ruim, cara. Não tem mesmo. E eu vi essa banda ao vivo com a melhor formação dela no Rock in Rio em 85. Tanto que quando acabou o show do Whitesnake, o David Coverdale foi atrás do Medina e já perguntou quando seria o próximo. Eles nunca haviam tocado pra tanta gente. Ah, foi uma plateinha merreca de 200 mil pessoas. É só mais ou menos isso. Gente, ó, vamos lá então. Whitesnake, novo álbum, a gente começa com Still a Haraway. Vamos lá. Classic Rocks. I was born with an empty pocket and a What's a man like me to do? Still fall in love with you. from your eyes. I broke your heart a thousand times, and guilty of a thousand crimes. We'll be right back. O que você achou do sessentão? David Coverdale, cara, brincadeira não, é Forever More mesmo, cara. É que eu botei um R no final aqui, não tem nada a ver aqui, ó. É, escrever em inglês do jeito que eu escrevo aqui, tem que ser Muito bom pra ler isso aqui, nem eu consigo às vezes. Bom, tá aí, ó, você ouviu Dogs in the Streets, teve aqui, ó, Love and Treat Me Right, I Need You, Shine a Light, Tell Me How, Love You Set You Free, Hour of Your Luck e Steal Your Heart Away. É o Whitesnake, Forevermore, novo álbum, você que gostou pode comprar, cara, tá demais. São 7 músicas, são 14 músicas no álbum, tá? Você ouviu só a metade do álbum, tá? É, assim como o Chicken Fush também são 11 músicas, você ouviu 7. Pode comprar que eu garanto, eu assino embaixo. Tá ok? A gente vai pro break e na sequência tem mais. Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. E continuando com o Classic Rocks, agora a gente vai voltar aos anos 70, né, meu amigo? Tá? Eu dei essa primeira uma hora aí, porque tinha esses dois álbuns que eu já tava prometendo há muito tempo, do Chicken Foot e Whitesnake. Há muito tempo tava prometendo esses dois álbuns. Agora eu consegui, então. Tá, a gente abriu esse espaço aí no programa dos anos 70. Mas você não vai sair perdendo, não, cara. Ainda tem Raya Hip, UFO, Scorpion, Rush, Nazaré, Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers, Creedence, ZZ Top, Stevie Ray Vaughan, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Kiss. Tá bom pra você? Pra mim tá ótimo, meu amigo. Tô na minha praia. Aqui nem posso pegar jacaré de costa, chefia. Descosta, como dizia o seu boneco. Porque não tem problema. Olha, anos 70. Vamos começar com o Raya Hip, cara. Suicidal Man. Vamos lá. Definite plan, but I'm waiting for just about a Claim her bloody flowers. Read drinking in some cross town bar. Sometimes I feel, sometimes I feel that I've been blind to my ripping nose. Blind to my ripping nose. And Lord, I feel like I'm dying. Olha, mais uma banda clássica dos anos 60 e 70, Allman Brothers Band, cara, não é brincadeira não, tá? Se eu não me engano, os dois são os irmãos Allman, né? Tanto que o nome diz Allman Brothers, né? Eu só não sei se foi um ou outro, os dois que morreram de overdose, não sei. É porque nos anos 70, meu, nos anos 60, meu amigo, a droga que matava mesmo era a heroína, né? Hoje é cocaína, é o crack, né? Naquele ano, naquela época era a heroína, que era uma terrível. Tanto que aquela música Brown Sugar, do Rolling Stones, açúcar marrom, quer dizer, é heroína, tá? Bom, você ouviu aqui, ó, Allman Brothers Band, Weeping Pulse, Lynyrd Skynyrd, uma das minhas bandas prediletas de Southern Rock, Calm the Breeze, Nazaré, cara, Razamanais, essa música, a primeira vez que eu ouvi, caramba, bicho, na época eu tinha cabelo, os cabelos ficaram em pé, tá? Naquela época eu tinha cabelo, e muito. Você ouviu também Rush, Machine O'Day, Scorpions Love Drive, UFO to Hot to Handle, e a primeira foi o Raya Hip com Suicidal Man. Legal? A gente vai pro break e volta com Creedence, meu amigo. Outra banda que eu adoro, dos anos 70. A gente volta já. Mas é, chegamos quase ao final, quase, quase ainda não é o final, cara. Quase ainda falta. Tá ok? A última, a saideira, né? Como eu sempre digo aqui, a saideira. Devia ser como saideira de birita mesmo, não acaba nunca, né? Bom, anos 70, cara. Anos 70, fazer programa dos anos 70 é muito difícil, cara. Tão tantas bandas que a gente fica meio perdido. Mas eu sempre acabo acertando algumas, errando outras, mas no final a gente acerta mais do que erra. Mas isso é normal mesmo, tá? A gente vai começar com Creedence Clearwater Revival. Uma das minhas músicas prediletas, espero que seja a sua também. Humble Tumble. Vamos lá. Ooh! She my pride and joy. little baby, I'm a little lover boy. Boy. from? He just coughed and changed the subject and said, "All right, I think it might snow some." So I left him sipping his tea, and I jumped in my chair and run off to see just why and who could it be this time. Sisters and brothers, daddy's mother standing around crying. When I reached the scene, the flames were making a ghostly whine. So I stood on my horse's back, and I screamed without a breath. I say, "Oh, baby, why did you burn your brother's house down?" Disgusted, so we paint red the sky. I say the truth is straight ahead, so don't burn yourself instead. Try burning instead of burn. Hear what I say. So I burned and rode away, but I'll never forget that day. Cause when I reached the valley, I looked way down across the way. A dying boat from space landed with eerie grace and came and taken all the dead away. Lights are out and I can feel you, baby, with my hand. Olha, eles fizeram shows agora no Brasil, foi o Kiss, eu quis ir, mas não pude. É, 360 pau ingresso, meu amigo. Ah, isso não vai, isso é sacanagem, bicho. Por que que não traz o Kiss no Rock in Rio, cara? Eu assisti em 83, mas pô, podia trazer agora, eles estão em turnê agora. Oi? É, pode ser aqui no CCRR também, aqui em Resende. É, não ia ter problema nenhum, não, cara. O único problema é que não ia ter ninguém em pé, né? Porque aí ia estar todo amontoado, um em cima do outro. Aliás, o ginásio ia cair com o som do Kiss. Não ia poder fazer, não. Não ia poder, não, porque o som deles é muito, cara. É muito visual, é muito jogo de luz, é muita montagem, não é feito nas coxas, não. No Metropolitano, onde que é? No Petropolitano, aí, Information Society. É, mas o som do Information não é pesado, né, cara? Aí é que tá o problema. O Kiss é o seguinte. Bom, você ouviu aí, Come On and Love Me, Jimi Hendrix, cara. É, House Burning Down, Led Zeppelin, How Many More Times, um dos clássicos do Led Zeppelin, e Steve Ray Vaughan. Cara, toca blues como ninguém, cara. É, Pride and Joy, ZZ Top, essas figuraças do ZZ Top, cara. Sharp Dressed Man e Creedence Clearwater Revival, Rainbow Temple. Cara, eu me lembro a primeira vez, foi do álbum Cosmos Factor, Factor, de 1969. Foi o primeiro álbum que eu ouvi do Creedence. Cara, depois disso, eu tinha um gravadorzinho de pilha. O que eu gastava de pilha, meu pai quase me matava, cara. Não é brincadeira, não. Era o dia inteiro ouvindo aquilo. Gente, ó, chegamos a mais um final do programa. Espero que vocês tenham gostado. Vocês ouviram o novo álbum do Chicken Foot, o novo do White Snake e algumas músicas, alguns sucessos dos anos 70. É sempre bom, tá ok? Semana que vem tem mais. E lembrando a você, sabadão, meu amigo, se for dirigir, cara, não beba, tá ok? Classic Rocks.